de Alagoinha. Complicado. Vamos a mais um. Fala, torcedor. Boa noite, equipe da Rádio Sociedade. Eu vim do Maranhão para vir no Bahia. Aqui é o Ceciliote, em Fonte Nova, direto de Imperatriz do Maranhão. Eu acho que o ciclo do Rogério Ceni passou, acabou. Ele hoje, infelizmente, foi muito, muito mal. Muito mal taticamente, muito mal nas substituições. Não soube coordenar o time. Acho que passou. Está na hora de buscar o outro. Um abraço. Tá aí Fabrício Cunha, Caio Leone, aí o questionamento do Ceciliote, que falou aqui com a gente agora direto lá de Imperatriz do Maranhão, outros torcedores também chateados. Será que chegou a hora de Rogério Ceni pegar a pista? Será que o projeto vai ruir por conta desse resultado tão ruim de hoje, Fabrício? Olha, do portão pra fora, eu acho que ele cairia agora. O torcedor tá muito chateado, sabe? Do portão pra dentro não sabemos, né? O Rogério tem contrato até 27. Quero ouvir o Caio Leone antes, Rádio Sociedade, Tradição e Inovação, na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu, mais refrescância e sabor, beba com moderação. Paraflu, a marca número um entre os mecânicos do Brasil. Faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Baianão 2026. Vem junto no reset do verão do serviço Chevrolet e agende a revisão do seu carro para que ele rode o ano todo com tranquilidade. O baiano vai no certo, vai de Honda, Ares Motos, essa é a Honda. Via Plus da Via Pol, impermeabilizante original para sua obra. Caio Leone, o Ourinhos vence. Torcedor, se pudesse, acredito eu, a maioria tirava assim o Rogério hoje, que o torcedor é muito passional, mas tem todo um projeto do portão para dentro. Como é que você avalia essa situação do Rogério no Bahia? Fabrício, a cobrança ela tem que existir. A cobrança faz parte de qualquer profissão. Rogério Ceni colocou o Bahia na Libertadores em duas oportunidades. Ganhou a Copa do Nordeste, ganhou o Campeonato Baiano. Ok, ninguém vai tirar isso dele. Ninguém vai tirar também a evolução que o time teve em relação a jogo nas mãos dele. Mas existe também o Rogério Ceni, que é eliminado mais uma vez. Esse mesmo Rogério Ceni caiu aqui pro CRB nos pênaltis, um cenário muito parecido. Esse mesmo Bahia foi eliminado pro Flamengo na Copa do Brasil. Ah, mas é o Flamengo, mas foi eliminado sem dar um chute no gol no Maracanã. Não podemos esquecer disso. Nós estamos falando de uma torcida, certo? Que acabou de gastar mundos e fundos com a maior festa popular do mundo, que é o Carnaval, e mais uma vez lotou o estádio e fez uma festa lindíssima. O Grupo City chegou no Bahia para fazer com que o tricolor elevasse o seu nível, que conseguisse ter disputas como essa e tivesse sucesso. Ano passado foi um Bahia que caiu na Copa do Brasil e que só está na pré-Libertadores por conta de comportamentos como esse, em jogos como o do Fluminense. Você pode escolher qualquer dos dois no Maracanã, onde o Bahia acabou sofrendo 2-0. O mesmo placar, o mesmo comportamento. Mais uma vez se repetiu aqui. Um Bahia que inflama o torcedor, faz dois gols e depois simplesmente tem um comportamento blasé. O Bahia que perdeu a classificação aqui na Copa Libertadores da América, no mesmo estilo, entrou no jogo de bate e volta, de transição, onde deveria controlar a partida e ter mais tranquilidade, acabou tomando 3-1. 3-1 do Nacional. E depois, fora de casa, foi emendando derrotas. Valença trouxe aqui o maior jejum do Bahia sem vencer na Libertadores. E aí entra num jogo desse com a faca e o queijo na mão e desperdiça. Fabrício, não tem Copa Sul-Americana e também não tem Copa do Nordeste. Não tem também, não tem Copa Libertadores da América. Estamos em fevereiro ainda. O ano é longo. Pro Bahia vai ser mais ainda. Tudo isso por conta de uma incompetência que ficou nítida. Grande clube, com grande investimento, um ASAF por trás, a cobrança é alta, a cobrança é alta. E o torcedor, aqueles que ainda faziam vista grossa para algumas questões de Rogério Ceni, esses vão tirar a vista grossa. E aqueles que já pediam com veemência a saída, que achavam que o ciclo tinha terminado, esses vão se achar com toda a razão. E não serei eu que vou tirar a razão deles. Principalmente hoje, né? No dia de tanta decepção. O Ferran Soriano tava na Arena Fonte Nova. Olha o tamanho desse jogo para todo mundo, inclusive pro projeto, né? E ainda assim o Bahia não conseguiu performar. Clima de decepção, clima de tragédia esportiva aqui na Arena Fonte Nova. Rádio Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a ice da Pitu, beba com moderação. Paraflu, a marca número um entre os mecânicos do Brasil. Serviço Chevrolet, tradição, qualidade e confiança. Abra sua conta e corra pro abraço, vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Baianão 2026. O baiano vai no certo, vai de Honda, Ares Motos, essa é a Honda. Via Plus da Via Pol, impermeabilizante original para sua obra. Eu tava avaliando aqui os pênaltis do Ourinhos, né? Tudo forte, rasteiro no canto. E olha que o Ronaldo acertou 3 e não pegou, além de ter pego um, claro, mas os outros 3 ele foi certinho. Só que pênalti é assim, né, cara? Você tem que ir decidindo. Essa coisa da finta, sabe? Ela me desagrada. O Del, claro, tem muito que aprender ainda. É um jogadoraço mesmo, com pouca idade. Mas ele tenta a finta antes da cobrança, vem caminhando, né? O Everton, mesma coisa, vai ali buscando aquela finta, o Carabalho ali ficou só olhando, tá? Até quando vocês vão ficar nessa finta aí? Esperou, pegou de um, pegou de outro, porque ambos não conseguiram colocar ao lado de fato, né? Aquele ladinho ali, mas quase que meio de gol, em meia altura, onde o goleiro tá apto pra, mesmo no reflexo mais lento, pegar. E assim fez o Carabalho, que catimbou pra caramba nas penalidades, entrou na mente dos jogadores do Bahia. Infelizmente o Bahia vive essa noite horrorosa assim, Fabrício, na Arena Fonte Nova. É importante que a gente cite o seguinte: os pênaltis, né? O Gonçalves vai para a cobrança, bate bem, o Ronaldo passa próximo de conseguir fazer a defesa. Everaldo bateu muito bem, forte, em cima, sem chance pro goleiro Carabalho. Algo que ele faz muito bem, bater pênalti, sempre fez, e é um cara decidido em relação a isso. Vai o Castilho, Ronaldo pega. Mas não foi um pênalti extremamente mal batido. Foi o Ronaldo que tem uma grande parcela, né, de responsabilidade pela defesa. O Luciano Juba bate muito bem, tranquilo. Depois vai o Del. No momento que sai o William José, e se for para pênalti? Você falou, não tiravam o William pelos gols que fez durante a partida e pela possibilidade de pênaltis. Mas é o batedor, entende? É o batedor. É claro que depois do leite derramado, mas são coisas que estão dentro da partida. E assim, os dois que saíram, saem de cabeça baixa. Eram dois jogadores que estavam bem, o Eric Puga e o William José. Depois eu olhava para o campo e me via a seguinte pergunta: quem vai decidir? Quem vai decidir? Porque o Everton Ribeiro já estava visivelmente cansado. E o Everton Ribeiro, ele decide, mas ele precisa de gente na frente também. Aos 36 anos, mais ainda. E jogou uma partidaça. Mas voltando aos pênaltis, Pavez bateu muito bem. Os dois centroavantes, né? O Vecino bateu bem. O Brizuela é zagueiro. Descolocou o Ronaldo. Foi o único que descolocou o Ronaldo. O Castilho, ele perde, na realidade. Agora, no caso do Del, o Del, ele vai pra bola. Se os jogadores mais experientes sentem um frio na barriga enorme pra fazer essa caminhada com o estádio lotado pra chegar na marca do pênalti, pro Del foi mais difícil. Vou crucificar o Del? Nunca. Nunca vou crucificar o Del, faz parte da evolução dele. Mas me questiono eu em relação também a alguns jogadores que depois eu gostaria de saber, tá? Eu não estou simplesmente colocando o alvo em ninguém, eu estou curioso para saber, por exemplo, porque o Ramos Mingo, que é o xerifão, chegou a vestir a braçadeira de capitão, não bateu. É um cara de extrema confiança. Depois eu gostaria de saber também porque o Kiki Oliveira, que apesar de ser garoto, é um cara que já foi convocado para a seleção uruguaia. Jogou Libertadores já, Copa América. Por que não bateu? Existem as porcentagens também de batida, de treinamento. Tudo isso eu entendo. Entendo também a personalidade do Del, que deve ter batido no peito, falado para o Rogério. Eu tive até essa impressão antes aqui dos pênaltis, que ele ou ele colocou ou ele aceitou, porque eles tiveram eu um diálogo rápido. Tá tudo bem. Se faz, nós estaríamos aqui dizendo que o garoto é sensacional, que fez um gol no Bavi, que hoje fez um gol que, por exemplo, ajudou o Bahia a se classificar na disputa por pênaltis. É do jogo. O Del, apesar de ter perdido, foi um cara de personalidade. E isso você não vai perder nunca, vai evoluir com isso. Agora o Everton Ribeiro está muito mal. Muito mal. Olha, o Everton Ribeiro nunca foi um super batedor de pênalti, mas no Bahia esse foi o pior, talvez o mais importante de todos, mas bateu muito mal. E aí foi um Bahia que foi tropeçando mais uma vez nas próprias pernas e também num pouco de arrogância que teve dentro da partida. E a arrogância precede a queda. Bahia caiu com justiça. É, meus amigos, e aí essa justiça que foi tão cruel com o Bahia hoje, a derrota realmente dentro da Arena Fonte Nova, 2-2 no agregado e a derrota nas penalidades máximas, é muito Fabrício, difícil Fabrício. Jogar a Libertadores da América. Chamou, falou. Não, é só para poder a gente trazer aqui, eu tô com um pouquinho daquele amigo nosso chamado Delay. Então, quando eu tiver, talvez atropele vocês, mas para poder dizer oi, oi. Valeu, viu? Alô, oi. Você, Valença. Pronto. Voltando aqui para dizer que acabaram de passar aqui o Ferran Soriano, o Raul Aguirre, que é o CEO do Bahia também, indo para os vestiários aqui da Arena Fonte Nova. Ainda não tem, tá dando coletiva aqui o técnico da equipe do O'Rings. Na sequência vem o técnico do Bahia, Rogério Ceni. E para dizer, né, até entrar nessa discussão da disputa por pênaltis, eu não vou nem na ideia de dizer que poderia ser o batedor ou não, que isso para mim isso é elementar, isso aí o Rogério tinha que ter isso na cartilha, como provavelmente o técnico do O'Rings tinha. Mas eu vou para um outro momento, né? Na hora que o Del vai cobrar o pênalti, se você bota o Nestor, que é um jogador que tem a bola parada muito boa, tem tudo todo psicológico. Ele poderia ter feito o pênalti, colocaria o Bahia na frente do marcador e daria uma pressão maior ainda para o O'Rings. Então se botaria o jogador que é da bola parada, que é responsável pela bola parada, falta, pênalti, começa escanteio e tal. Até porque e você pode trocar, colocar, né, o Bahia, Valência, mais à frente do marco. Até porque você pode trocar, né, Valência? Você pode fazer essa leitura durante ali. E eu, Del, não, vai você agora, Nestor, porque a gente tem que passar na frente, né? Isso seria possível nas novas regras. É, nas novas regras você não precisa nem dizer quem são os 5 batedores, né? Então você pode colocar qualquer jogador que esteja ali entre os 11 para poder realizar a cobrança. Então isso seria facilmente feito, né? Só que aí talvez o excesso de confiança do Bahia foi tão grande nessa partida que achou que Del indo cobrar seria menos pressão para ele cobrar com o Bahia na frente do marcador. E não foi, né? Eu acho que o Valença faz uma leitura muito interessante, né? Porque era o terceiro pênalti do Bahia, era um pênalti muito importante, né? E era um pênalti para você dizer, O'Rings, ó, não vai dar para vocês reagirem, não. Vocês já perderam, eu já bati 3, fiz os 3. Né? O Bahia naquele momento, né? Porque o O'Rings fez 1-0, o Bahia empatou, o O'Rings perdeu, o Bahia fez 2-1. O O'Rings faz o 2-2, o Bahia iria pro 3-2, né? E ficaria a 2 penalidades na classificação. Eu tô com o Valença, talvez você ter pensado pênalti a pênalti, buscando mais essa precisão, e o Nestor, até pela batida a gente viu o quanto é um cara de bola parada, porque agora o leite está derramado, né? Mas claro que qualquer mudança poderia ter trazido pra gente um outro cenário que não fosse essa tragédia, Caio. É, perfeito, mas eu acho que o Valença foi muito feliz em tudo que ele disse em relação à estratégia de bater os pênaltis. Agora, a gente precisa também entender o porquê que chegamos no pênalti. Nos pênaltis, né? Porque uma equipe que faz 1-0 no primeiro minuto de jogo, tem tempo suficiente com o estádio lotado para se organizar, para poder circular a bola, e fez isso, criou chance. Foi um Bahia que fez o segundo gol aos 45. Ali você diz pro seu adversário que na segunda etapa acabou. Agora, para isso, você precisa fazer o terceiro gol e demonstrar o seguinte: eu dominei e coloquei 2 gols de frente. O Bahia achou que já tinha acontecido isso com 2-0. Só que o maior vacilo é mais uma vez acreditar que simplesmente o jogo vai se resolver de qualquer forma, que qualquer erro vai ser perdoado. Com todo respeito ao nosso estadual, e com a sequência do Bahia. Mas, infelizmente, tecnicamente é a maior diferença que existe. Se a gente for comparar com as equipes de São Paulo, é outro nível. Outro nível. Completamente diferente. O jogo mais difícil é enfrentar o arquirrival na casa do arquirrival. O Bahia venceu com a equipe reserva, com o gol do Del. E tudo bem, até aí não tem problema algum. Mas o O'Ringues não é uma super equipe, mas é extremamente organizado. Esse foi o sétimo jogo do Lucas Bovaglio contra quase 3 anos do Rogério Ceni. Era necessário que essa diferença ficasse clara dentro de campo. E ficou na primeira etapa. No segundo tempo, não só por conta dele, que para mim hoje ele faz um dos piores movimentos desde que ele chegou no Bahia. Não só pela desclassificação, acho que é muito pior do que isso. Quando eu vejo o Bahia, por exemplo, ter que tirar o Caio Alexandre e coloca o Azevedo, até aí tudo bem. O Jean Lucas não fez uma segunda etapa, mas Kike Oliveira, e aí entra o Del, com todo o respeito ao Everaldo, que bateu muito bem. O Bahia tinha circulação ali na zona de criação, na finalização, nada. Nada, nada vezes nada. Depois que o Jean Lucas perdeu o gol e o William José também perdeu uma chance muito boa que ele e Everton Ribeiro criaram, o Bahia simplesmente, que inclusive é conhecido por essa organização de construir a partir, né, dos zagueiros, o Bahia simplesmente se perdeu em campo. Se perdeu em campo, ganhando. O Kike Oliveira não gerou vantagem. E os dois jogadores que, na minha visão, geravam desequilíbrio, tanto o William José e também o Eric Pulga, simplesmente saem da partida. Como se o Bahia tivesse grandes opções no banco com capacidade de decisão. O Ademir hoje fez uma partida abaixo, deu uma assistência, mas não ganhou uma. O Valença citou isso aqui ao meu lado, é importante dar o crédito a ele. Não ganhou uma. O Pavês conseguiu vencer praticamente todas na segunda etapa. Aí são indícios de uma equipe que psicologicamente já está abatida. Já está descendo a ladeira. E desceu a ladeira no momento em que o juiz apitou e os pênaltis aconteceram. Poderia ter sido pior, porque assim, hoje o Gabriel Xavier, com todo respeito, é necessário ter senso crítico, fez uma partida muito abaixo. E você olha para o banco de reserva, você não tem Canu, você não tem David Duarte, e aí o Marcos Vitor está voltando do Santa Clara. Gente, é Libertadores da América. Bahia ficou sem disputar 36 anos, disputou ano passado, não passou para as oitavas. O planejamento é sobre esses jogos, é sobre esses momentos históricos, que mais uma vez o Bahia deixou escapulir pelas suas mãos. E escapuliu, e vai escapulir sempre quando a arrogância for maior do que a personalidade. O segundo tempo foi assim. Na hora de dar aquele passo maior, né? O Bahia engasga nessa subida de patamar tão desejada pelo torcedor. Que já existe. O Bahia hoje é um time que mais uma vez vai brigar no Brasileiro para voltar a Libertadores. Mas o torcedor, pelo investimento, por toda a expectativa criada, ele quer mais, né? Ele precisa de mais. Né? O Bahia ainda não conseguiu nenhum feito, Fabrício, que se considere inédito na sua história desde que o Grupo City chegou. E o torcedor quer ver isso acontecer. Né? Talvez duas idas a Libertadores seguidas, vai. Mas eu digo aquele feito, de fato, né? E isso ainda não aconteceu. O Bahia já disputou Libertadores, já foi campeão do Nordeste, já foi campeão baiano várias vezes. Então, assim, tudo que já foi conquistado pelo Grupo City, o torcedor do Bahia, em algum momento da sua vida, comemorou. E comemorou até mais, quando foi campeão brasileiro em 59 e 88. Tem informação do gol e tem também Valença. Valença! Não, só para dizer que a gente está se preparando aqui para a coletiva, então vou dar uma sumida aqui do ar, beleza? Beleza, vamos lá, Góis, então, informação? Vamos atualizando placares, Fabrício. Pelo Brasileirão, Palmeiras abre 2-0 no Fluminense, gols de Vitor Roque e Alan. 2-0 Verdão, jogando na Arena Barueri. Pela Copa do Brasil, encerrado, Ceilândia 1, Jacuipense 1, a decisão para a próxima fase será nos pênaltis. E também, mais um baiano na Copa do Brasil, o Atlético de Alagoinhas joga com São Bernardo em São Bernardo do Campo e vai dando adeus à competição nacional, sofrendo 2-0. E na Libertadores tem gol do Botafogo. Alex Telles abre o placar lá no Engenhão. Botafogo 1, Nacional de Potosí da Bolívia 0, Fabrício. Valeu, tá aí o grande Marcelo Góes, né? E o torcedor vai participando aqui através do youtube.com/Rádio Sociedade da Bahia. Uma galera que chega aqui com a gente, o Alan Oliveira, o Edson Santos, o Olon também, dizendo que voltamos ao ano zero. É, também o Abraão aqui com a gente, investimento do Grupo City a longo prazo. O outro coloca aqui que nada a longo prazo, eu vou esperar até quando, não sei quanto vou viver, quero o título agora. Que eu falo às vezes lá da situação que envolve o Botafogo. Não, não dá pra confundir não, viu, Fabrício? Dá pra confundir não. Uma coisa é um processo que ele existe, o Grupo City teve seu primeiro ano em 2023, o torcedor entendeu a briga contra o rebaixamento, tá? Tudo isso tá totalmente compreendido. Bahia chega aqui em 2024, eleva o seu nível, mesmo derrapando na Copa do Nordeste. Em 2025 consegue os títulos que foi tão cobrado, perde o Campeonato Baiano para o Vitória em 2024, em 2025 consegue ser campeão dos dois títulos, né, regional e estadual, domina a região ali. Só que Campeonato Brasileiro da Série A, chegando na sétima colocação, com muitas derrapadas em jogos importantes, e principalmente em Copa do Brasil e Copa Sul-Americana também, certo? América de Cali, sim, onde o Bahia não tem esse título e jogou a Copa Sul-Americana como se fosse um jogo qualquer. Então, essas coisas não entram na minha cabeça. E não tem a ver com o projeto, não, não, né, cara? Porque projeto é momento de decidir. Tem a ver com 46.046 pessoas que vieram aqui para ver o Bahia se classificar. Enfrentar o 11º hoje no campeonato chileno. Nós estamos falando da Universidade Católica, nós não estamos falando do Colo-Colo, nós estamos falando dos tradicionais, não. Nós estamos falando do Orrinhos. Lembrando que o Bahia ano passado ficou no grupo que tinha Internacional de Porto Alegre, campeão do mundo, Atlético Nacional, que já ganhou Copa Libertadores mais de uma vez, e o Nacional, que é uma equipe uruguaia, enfim, que ganhou 3 vezes só a Copa Libertadores da América e foi campeão do mundo. Então é natural você esperar que uma equipe como essa aprendeu, e que o treinador também aprendeu, e que vai existir uma personalidade maior para enfrentar o O'Higgins, que nada. Engano. Porque em termos de Libertadores, a gente retroagiu, né? Sim. Não é? Sim. Comparado ao ano passado, não tem nem como comparar. Não pode nem falar que andou pro lado. Comentar isso. Andou pra trás. Pra trás. Andou pra trás mesmo. Você não vai fazer grupo, você não vai ter calendário internacional. Acho essa regra horrorosa, né? Mas, enfim, tá na regra e já se sabe disso. Se o Bahia avança mais uma fase, teria a Sul-Americana ao menos em caso de eliminação. Nesse caso de hoje, não. Não vai disputar nem a Sul-Americana. Rádio Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu. Mais refrescância e sabor. Beba com moderação. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Baianão 2026. Vem junto no reset do verão do serviço Chevrolet e agende a revisão do seu carro para que ele rode o ano todo com tranquilidade. O baiano vai no certo, vai de Honda, Ares Motos, essa é a Honda. Via Plus da Via Pol, impermeabilizante original para sua obra. Balanço final, Rádio Sociedade da Bahia. Olha pra mim que eu mato no peito, boto no chão, né? Mas vontade de fazer nada, nem matar no peito, nem botar no chão. Vontade às vezes de ficar chateado. É, o Caio me mostra o print aqui do lance do Ademir. Tinha 4 opções de passe, né? O nível de preciosismo assim é hard, né? É trash, né? Porque acabou terminando desse jeito. Impressionante a decisão tomada pelo Ademir naquele lance que culminou no gol fatídico do Ourinhos, viu? Bom, a gente já vai finalizando a transmissão. Gostaria até que o nosso excelente Pedro Carvalho pudesse dar um toque aí da minutagem exata, né? Pode ser o Góes também. Mas o fato é que a gente já tem que ir se despedindo, né, Góes? A gente já tem que ir aos poucos se despedindo aqui. O Marcos Valença vai acompanhar a coletiva do Rogério Ceni. Nós, com certeza, vamos exibi-la em nossos programas esportivos. Amanhã tem o Esporte Mais. À noite tem o Bate-Bola. Em que clima não sabemos, né? Mas o Vitória, por exemplo, que não tem nada a ver com isso, o torcedor deve estar rindo à toa, né? Diante da rivalidade em nosso estado. Final de semana tem Campeonato Baiano, o Bahia encarando a Juazeirense no sábado e o Vitória encarando a equipe da Jacuipense no domingo. Outra situação, né? O Bahia fica sem um calendário internacional. O jogo do Bahia foi pro sábado, em caso, pensando em caso de passagem no Bahia Libertadores. Não tem mais o jogo no meio da semana que vem. E você não tem a Copa do Nordeste, né? O que pra mim mostra a CBF que tá equivocada nessa decisão. Porque de título mesmo esse ano, palpável, claro que o Bahia tem condições de avançar na Copa do Brasil, se mudar essa maneira de jogar, mas pra gente se despedir, Caio, palpável baiano, cara. E é muito pouco pra um projeto do tamanho desse. Vai ser sempre. E tem que ser sempre pra um projeto desse tamanho. Mas Rogério Ceni não vai reclamar, por exemplo, de tempo pra treinar, né? Não pode, né? De viagem, de 3 em 3 dias. Ele vai ter um calendário um pouco mais confortável. Então, a cobrança, ela vai ser bem maior. E precisa ser. E precisa ser. A cobrança, ela faz parte de equipes gigantes no cenário nacional. Essa queda é uma queda que ela é fora do comum. Não tem que ser atenuada por nada. Nem por ser futebol o esporte. Caiu de uma maneira que não poderia cair. Foi uma presa fácil na segunda etapa, como não poderia ser uma presa fácil. Foi. Infelizmente. Eliminado. Um abraço ao Marcos Valença, ao nosso Caio Leone, também ao Valdo Santos aqui com a gente na técnica, a toda a nossa equipe, ao Pedro Carvalho, ao Adriano Júnior. Felizmente, uma noite para se esquecer, né? Para nós esquecermos, né? Mas o Bahia não, precisa tomar como lição, porque tem toda uma temporada pela frente e muita coisa para acontecer. Valeu também ao gigante Marcos Valença, está acompanhando a coletiva do Rogério, que vai começar daqui a pouco. Deu Ourinhos, né? Bahia 2, Ourinhos 1 nos pênaltis. O time chileno se classifica à próxima fase da Libertadores. Foi terrível! Uma noite que era, tinha tudo para ser histórica, termina numa grande tragédia. Grande abraço a todos, amanhã a gente volta no Esporte Mais. Até lá! Rádio Sociedade da Bahia. Duas sintonias com a mesma programação. Sonhar, acreditar, a sua moto acabou de chegar. Se é pro corre ou pra curtir, a sua Honda é aqui. Ares Motos, essa é a Honda. Ares Motos, essa é a Honda. Quem entende de Honda tá na Ares. É do seu jeito, essa é a pegada. Seja no trampo ou na quebrada, a minha Honda eu não troco por nada. Ares Motos, essa é a Honda. Ares Motos, essa é a Honda. Chegou Pitu Remix, a Ice da Pitu. Quer refrescar? Pitu Remix pra abalar. Pitu Remix, a Ice do seu ritmo. O ano inteiro geladinha na latinha, de janeiro a janeiro. Pra se jogar, Pitu Remix, bora arrasar. Com Pitu Remix, limão ou abacaxi, tem coco pra você. Gostosa e já vem pronta pra beber. Beba com moderação. Vem junto no reset do verão com os serviços Chevrolet e deixe seu carro pronto para pegar a estrada. Tem troca de óleo e filtro a partir de 6 vezes de R$29,00 sem juros para motores 1.0 e 1.4, exceto turbo. E revisão preventiva a partir de 30 mil quilômetros com 20% de desconto em até 4 vezes sem juros. E tudo isso já com mão de obra inclusa. Garanta que seu Chevrolet rode o ano todo com tranquilidade. Agende logo a sua revisão. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Ser parte de um time é mais que dividir a bola. É saber o valor da parceria e sentir orgulho de vestir a mesma camisa, seja no campo ou na vida financeira. Com crédito, consórcio, investimentos e muito mais. Em um app completo, o Sicoob faz bem para quem acredita no coletivo. É a escolha financeira que fortalece suas vitórias na vida e nos negócios. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, na hora de trocar o aditivo do radiador do carro dos clientes aqui no posto, qual é o mais indicado? Primeiro é importante conferir sempre o manual do veículo. Depois, você pode indicar Paraflu com toda a segurança, pois ele vai proteger completamente o motor do veículo contra superaquecimento e corrosão. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Cobra. Até pode dar trabalho, mas não precisa dar dor de cabeça, não. Por isso, aqui na Bahia, o pessoal já sabe, pra piscina, pro banheiro e pra varanda, quem manda bem em tudo é Via Plus da Via Pol. O impermeabilizante original da sua obra. É aplicar que fica tudo protegido. Então, não arrisca. Vai no que o pessoal confia. Vai de Via Plus da Via Pol. Que golaço! A rádio de todas as torcidas. Eba, tô na área. Nossa... De todas as gerações. De todas as famílias. Anuncie na rádio que fala com todo mundo há mais de 100 anos. É jornalismo sério que tá no dia a dia das pessoas, na capital e no interior. A rádio que tá nos carros, nas lojas, nos postes, no site, no app, YouTube e redes sociais. Anuncie na sociedade. É notícia de verdade com credibilidade. Jornada Esportiva Sociedade. Oferecimento Pitu. Via Plus da Via Pol, impermeabilizante original para sua obra. O baiano vai no certo, vai de Honda. Ares Motos, essa é a Honda. Paraflu, a marca número um entre os mecânicos do Brasil. Serviço Chevrolet, tradição, qualidade e confiança. Vem pro Sicoobi, patrocinador oficial do Baianão 2026. ZYC 357, FM 102,5 MHz. ZYH 446, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia, no coração do baiano. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. Vamos ao destaque do dia: segurança pública. Vai a sanção do presidente Lula, projeto do governo que torna mais efetivo o combate ao crime organizado. Entre outras coisas, o texto cria o tipo penal de facção criminosa e estabelece penas de 20 a 40 anos para esse tipo de crime. Nova lei também prevê integração maior entre a Polícia Federal, as polícias estaduais e outros órgãos de segurança. Graziele Bezerra. O texto traz ainda medidas que bloqueiam bens, sequestram patrimônio e cortam fontes de receitas de criminosos. Estratégia chamada de asfixia financeira. Você vai ouvir também chuvas em Minas Gerais. Ministros do Desenvolvimento Regional e da Saúde seguem na Zona da Mata Mineira, prestando apoio às prefeituras e à população. Carretas do programa Agora Tem Especialistas devem levar atendimento com aparelhos para exames médicos e profissionais de saúde. E ainda, cuidotecas, lavanderias públicas, casas da mulher brasileira. Políticas do governo federal que serão intensificadas a partir do dia 1º para marcar o mês das mulheres. Serviços como o Ligue 180 e o Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio também vêm sendo ampliados para ajudar no combate à violência doméstica. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.epc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Liberação de recursos emergenciais, envio de médicos e unidades móveis de saúde, além de técnicos da Defesa Civil e Assistência Social. O governo federal está atuando em diversas frentes para apoiar Juiz de Fora e os outros municípios afetados pelos temporais que atingem a Zona da Mata.